musical. As melhores músicas nas pistas de dança do passado. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. 2 horas com mixagens e apresentação DJ Marcante. O programa que tem por objetivo pré-aquecer você pro sabadão. Ninguém é de ferro, como eu sempre digo. Não me canso de falar isso. Pra você que tá planejando ir pra balada, né? Tá aí o pré-aquecimento. Musiquinhas velhinhas, gostosinhas e bacaninhas mixadas pelo DJ Tagarela que vos fala. Aquelas que sacudiram você lá no passado e sacodem até hoje. Tô jogando os pescoços aí na frente do computador, no celular, onde você tiver. Então, minha recomendação. Chega aquele sofazinho pro canto, né? Ajeita a sala, aumenta o volume e deixa o resto com o DJ aqui, tá? O programa de hoje vai começar com Adam, ou ADAM. Uma regravação de uma antiga música chamada Zombie. blasting while I started shopping. Front new girl with the club was blessing. Crazy reaction, changed the boom blasting. Jack your ass like a daughter was lacking. Two front ties, later this night, since you got to be tripping, got to be like life. So long, keep singing, send no song, get it right, stop getting it wrong. Do you know? Indian, so the Syrian, the Indian and Jamaican. Now I say, I'm a thug girl, and I know. Motivate, Rocking For Myself, Wakefield, Think Of You, Black and White, Do You Know, e começamos com Adam, ou A-D-A-M, com os vocais de M. A música, uma antiguinha chamada Zombie, conhecidaça. Não saia daí, daqui a pouquinho, mais Flash House. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. Melhores ouvintes, a melhor programação. 18 horas.

Hold up, it's Company, Hey Everybody, aí da Run to Me do W, MC Sorry, McCoy, Another Night, Rosala, Faith, T-Mobile, Assine, Gusta Me, Capela, Get Out of My Case, ou Everybody Listen to Me. Até hoje uma incógnita, o real nome da música. O que importa é que ela é bacana pra caramba de se ouvir, de se dançar, de curtir. Portanto, esse foi o segundo bloco do Flash House da edição de hoje. Então significa que tem mais uma hora pra rolar, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você confere. Wow. Pop Rock. The best of world music. Flash. Trabalhamos muito para que você tenha uma rádio completa. Rio Sul Rádio. 19 horas. Em 9 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. Saia dos trilhos, tá aí uma velhaça dos anos 80, gostosa pra caramba. Yes, in the flash population, the only way is up. Tá aí uma mensagem bem bacana pra um sabadão, hein? Aliás, pra todo dia, aumenta o volume aí.

sequência, mixada pelo DJ Marcão. That's the way it is. Mary Kim ainda, Pajama Party, You're No Se. Erasure com Stop, Milk and Sugar, Let the Sunshine In. Mike Dubcats, Magic Carpet Ride. Começamos o último bloco do programa de hoje com CVV, Dirty Cash. Espero pra caramba que vocês tenham gostado, curtido, pré-aquecido aí pro sabadão. E semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, tá? Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Como você acha que seria a rádio do futuro? Ah, sei lá, talvez uns robozinhos cantando. Sabe, ainda sou uma garotinha. Rádio do futuro pra mim é alta definição de áudio, boas músicas e poder ouvir em qualquer lugar que eu quiser. RioSulRádio.com 100% digital, transmitido pela internet para todo o planeta. E o melhor, músicas de qualidade. RioSulRádio.com, o rádio já chegou ao futuro. 20 horas e 10 minutos. RioSul Rádio.